Hello? Pilota Hotel, Rui, direto Itap, descida para 3.010, altimetria em Salvador, 1.05, e foi uma cabeceira, a pista em Ousa, 1.07. Possivelmente o senhor deverá modificar o plano de voo, instrumento para visual para pouso, 1.07, agora de novas orientações. Para orientação para pouso visual na 1.07, voo para 045 por 1.05 milhas. Aguarde novos vetores. Sente para 045 por 1.05 milhas, o aguardando vetores. 6908. Correto, deixa eu ver 2.010, o último é transformado em 2.905. É 2.908. Direita para 080. Direita 080, 6908. 3 mil pés, Jardim Matadão. Hotel, deixa para 2 mil pés, o altímetro é Salvador no 095. Isso é a velocidade para 180 nós. 15 para 2 mil pés, 1080 nós. Agora com a descansão do plano de voo. Gente, 908. Então, 908, para mudança de regras, já está visual com 7. Mais ou menos 908, mas vamos modificando o que tinha agora, 0440, possível descida para 1500 pés, último 0015. Vai ganhar seco de tráfego, chama a torre Salvador em 18 decimal 95, pouso na 17. 2 Salvador, 18, 95, 908. Oi Salvador, boa noite, azul 6908, tá girando base pela direita para encaixar no final da 17. Azul 6908, foi autorizado, pista 17, o vento variável com 039, ajuste no 015. Sente, livre pouso na 17, o 6908. Hotel Delta Visual, você está presente o cancelamento. Estamos no Japão, estamos vou modificar a partir de agora, 1443, 0443. Vou ir para 060. E as duas visuais para ingressar no ciclo de tráfego. E chama para o Salvador em 198 decimal 95. 0060 para ingressar no circuito de tráfego 7265 do Hotel Delta. Correto. Torre Salvador é o Papa Tango Lima Hotel Hotel. Passando Lima, Hotel Hotel, bom dia. Siga a torre. Eu vou até o tempo todo base pela direita, 127 visual. Eficiente, Passando Lima, Hotel Hotel. Poste na base pela direita, na pista 97, baixado travado. Voltar na base pela direita, baixado travado, Lima, Hotel Hotel. Na base da 17, o Lima Hotel, baixar travado. Gente, Lima Cinco Hotel, aguarde pista livre, ajuste 90, não sei. Valeu, pista livre, vem aqui, liga até então. Azul 6908, no solo 400, livre a táxi à esquerda. Táxi Lima, parte principal, aguarde informações de gate. O Azul 6908. E a parte principal, aguardado. 6908. Hotel, pouso autorizado, pista no 7, vento variado com 03 nós, ajuste no 0, não fica. Livre pouso no 7, eu li o hotel, hotel. Pátio 3, posição 03 do pátio de carga. 3, pátio de carga, 03, 6903. Som Sibério, azul 6908, portão 03 do pátio principal. Portão 03, né, vai então, 6908. No solo 47, 82180, teleporte de Brano. Pista no 7, qual o parceiro? Já Gracias.